Aí, guerreiro! Salve, salve! Cola com nós nesse bang! Aí, guerreira! É nós que tá nativa! Mano Igor e Evaldo Lavor em mais um som de protesto! Pra quem desacreditou, eu só lamento! Não está de volta mais louco do que cê pensa! Vai lá, Playboy! E avisa o sistema. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai. E avisa o sistema. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai. E avisa o sistema. Na letra, pra não iludir você, a minha voz está no ar. Sintonia RAP, avisa o sistema. Olha só quem voltou, os maloqueiros tá nativa das ruas do interior. De MG a SP, nós que soma novamente. Só ideia de responsa, em cada verso no repente. Se acabar a tinta da caneta, eu escrevo com sangue, pra representar quem tá comigo nesse bang. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai, e avisa o sistema. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai, e avisa o sistema. Liga o sistema, fala que nós tá de volta, drão. O novo estilo de favela e pesadão. Fala pra eles que nós não tá de patifaria. Enquanto tiver rap nacional, é nós que trilha. O crime não é creme, mas você vacilou, tio. Me diga do que valeu a Copa no Brasil. Escola, hospitais encontram na mesma situação. Falta de professor e médicos pra população. Infelizmente é assim que o povo está vivendo. Cadê a igualdade? O povo está sofrendo. Sei que não vou mudar o mundo, mas tô fazendo a minha parte, mandando a rima na levada com muita sinceridade. A lealdade, a fé é meu escudo, aí sistema. Eu não tremo pro seu barulho, eu sou guiado por Jesus e vou seguir sempre em frente. Para o pai sou um filho, pro sistema um delinquente. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai. E avisa o sistema. Liga o sistema, fala que nós tá de volta. É rap nacional, fazendo a proposta. Dá licença, truta, que não tô de brincadeira. Sai correndo, vai. E avisa o sistema. Avisa o sistema.